O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do programa Stop à Destruição do Mundo. Nós estamos aqui, o nosso grupo que assiste, acompanha Dr. Norberto Kep nessa ciência, trilogia analítica, uma ciência maravilhosa, faz a unificação de todos os campos do conhecimento humano, trazendo uma nova proposta desinvertida de vida, de trabalho, de espiritualidade, até mesmo de tecnologia. Então, eu gostaria de dar para vocês o site do nosso trabalho, onde vocês poderão ver qual a melhor forma de vocês conhecerem a trilogia analítica, qual a melhor forma de vocês se beneficiarem da trilogia analítica. Seja num atendimento em psicanálise individual e de grupo, sejam com cursos, seminários, palestras, cursos de pós-graduação, seja com cursos até de línguas terapêutico nas escolas Millennium ou Instituto Trilogy de Línguas. Com o que mais? Atendimento odontológico psicossomático, atendimento de saúde psicossomática e agora nesse maravilhoso trabalho sustentável de tecnologia CAP, os CAP Motors, que estão começando a, graças a Deus, ser industrializados para que o povo tenha benefício e para que as nações também se beneficiem, né? De um uso mais ecológico, sustentável, econômico de energia. E gostaria então de dar o nosso site, que é www.stop.org.br. Stop.org.br. Lá vocês vão saber da trilogia analítica, dos nossos, inclusive do nosso hotel no sul de Minas, que promove eventos trilógicos, os nossos livros de importante leitura. Vocês podem assistir nossos programas de televisão e de rádio dentro do nosso site, gratuitamente. Então, não percam, www.stop.org.br. É um trabalho internacional, temos livros traduzidos em 9 idiomas. Os nossos programas de televisão vão para o Brasil todo e vários países do mundo. Então, faça parte desse grande movimento de conscientização que pode mudar a sua vida, da sua família e da sociedade. Nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616, Dr. Kep. Então, isso que você está falando, né, é muito importante, porque a dificuldade de entender o nosso trabalho é devido ao processo de inversão que o povo vive e que, de modo geral, a humanidade vive, por causa da orientação, principalmente filosófica, e que depois a ciência seguiu, como no programa que nós gravamos, né, na televisão. Então, nós dissemos que existem três autores que são, assim, vamos dizer, os básicos nesse processo de inversão, e que agora, no século XX, né, no século passado, toda a humanidade resolveu, assim, colocar esses três como o cume da sabedoria, né, da capacidade, e não teve consciência de como eles estavam invertidos e, pelo contrário, atrapalhando o desenvolvimento da humanidade. Eu posso começar até com o psicanalista, né? O indivíduo que criou a psicanálise, Sigmund Freud, que era um médico lá na Áustria, de origem judaica. Ele colocou, né, a questão do inconsciente e fez o processo para a cura das pessoas. Só que nesse processo de cura, ele criou, então, as teorias. E essas teorias, ele colocou o fator sensorial como fundamental. Quer dizer, ele seguiu a filosofia de Aristóteles, que contrariou o próprio mestre dele, que era Platão. E o Platão sempre se queixou do Aristóteles, dizendo que o Aristóteles escoceiava ele, dava coices nele, nas ideias dele. E criou, porque o Platão tinha a academia, né? Depois o Aristóteles fez o Liceu. Até nisso contrariou o professor dele, o que deu todos os conhecimentos básicos para ele. Então, o que que fez, né? O Platão e o Aristóteles? Platão dava mais valor à intuição, dava mais valor à parte, vamos dizer, psicológica do ser humano, dava mais valor às questões da emoção. E depois veio Aristóteles, que dava mais valor à questão sensorial, né? Que Aristóteles dizia que nada existe na inteligência do ser humano se não vier através dos sentidos. Então, é a vista, os ouvidos, né? As sensações todas que captam o mundo exterior e depois se transformam em ideias. Enquanto que o mestre dele, o Platão, dizia ao contrário, que primeiro o ser humano tem as ideias. Tem mais ou menos aquela questão da ciência infusa, que cada ser humano, ele nasce com uma estrutura bastante perfeita. O DNA, né, vamos dizer, é feito através da descoberta, né, do Tesla, é feito com energia escalar. Então, o DNA carrega uma perfeição muito grande por causa dessa energia escalar que vem do espaço, e a gente pode dizer que é uma energia muito ligada à parte divina, né? Que é o primeiro laço que existe entre o homem e o Criador. Então, podem dizer, mas o que acontece, né, nessa energia escalar, né, que os cientistas não falam? O que acontece é o seguinte, é que os aparelhos, a questão da tecnologia, não capta ainda totalmente essa energia escalar. Então, o ímã capta, né? Mas não tem ímãs tão potentes que possam captar essa energia escalar e desenvolvendo os aparelhos, sendo que, através principalmente da China, porque o chinês é o povo atualmente mais adiantado no mundo em matéria de tecnologia. Mesmo que eles captam, né, as ideias aqui do Ocidente, é um povo que põe sempre em execução a parte prática, né? Funciona ou não, ele verifica se funciona. E o que não funciona, o chinês deixa de lado. Então, o que está acontecendo é isso. É que a China, por causa dessa tecnologia mais de alto nível, a China está conseguindo ultrapassar todos os outros países nos trabalhos, né? Sejam na parte de motores, seja agora, né, com o nosso trabalho que está sendo desenvolvido lá e com efeitos incríveis. Então, o que eu quero dizer é que a humanidade deixou a orientação certa, que é oriunda do Platão, porque o Platão dizia, né, que o ser humano nasce com uma constituição adequada, com a verdade, o bem e o belo. De maneira que a gente pode dizer, né, isso eu pus no nosso trabalho trilógico, né, que o bem, o belo e a verdade é que forma o ser humano. Não é que o ser humano faz essas três coisas. Ele é, na natureza, essas três coisas que estão impregnadas, né, no espírito dele, que estão impregnadas já no nascimento dele, e que, com o tempo, esses três elementos, o bem, a verdade e o belo, vão sendo destruídos pelo ensino errado, invertido, né? Por exemplo, a questão das artes, né? Hoje em dia acham que usar roupas maltrapilhas, roupas rasgadas, usar não roupas bonitas, isso é arte. Ou então, quadros, né? Em vez de usar os quadros incríveis que aqueles grandes pintores, né, do final da Idade Média fizeram, né? Rafael, né? Aqueles pintores todos, principalmente da Itália, fizeram. Eles acham que isso é a mesma coisa do que fotografar, mas não é. É que, por exemplo, um quadro de Mona Lisa, né? O quadro de Mona Lisa mostra uma figura de uma mulher daquele tempo, mas o autor, né, o pintor, colocou assim tintas, dados assim, que torna um quadro totalmente diferente de uma, vamos dizer, uma fotografia tiraria. De maneira que o pintor, ou então o literato, ou então qualquer tipo de arte, o que que eles fazem é colocar o gênio, né, do pintor, do músico, é colocar o gênio dele e fazer uma música mais bonita, diferente, como Beethoven, Bach, Brahms, Schubert, o Rossini, Verdi, lá na Itália, na França, outros autores. De maneira que, o que é a estética, né? A estética é, por exemplo, a mulher usar pinturas para mostrar, assim, uma beleza que às vezes não é tão alta. Então, através de tantas batons e pinturas, e ruge, isso, aquilo, ela tem uma aparência assim que encanta a sociedade, inclusive exercícios, né? E também os homens, né, fazem trabalhos assim que encantam a humanidade pelo desenvolvimento, pelo processo assim útil para a humanidade. Então, nós estamos aqui com dois engenheiros, três, né, que estiveram na China e continuam lá, só que eles estão no momento presente aqui e vamos ver agora, né, o que eles falam a respeito do nosso trabalho que foi aceito na China. Por quê, né? Porque a China tem uma mentalidade diferente. Então, no Ocidente, é a mentalidade só do lucro. Então, só fazem o que dá lucro. Então, por exemplo, uma coisa de alto nível, né? Uma coisa de grande valor, que vai gastar dinheiro de uma indústria, vai gastar dinheiro de um banco, etc., eles não fazem porque pode dar uma despesa constante e não dá o lucro que eles querem. E atualmente a sociedade, ela faz qualquer coisa visando lucro, porque vendo, por exemplo, essa questão de ganhar dinheiro, o ser humano em geral não dá mais valor ao trabalho. O ser humano quer o dinheiro. Então, o dinheiro, como Giovanni Papini falou, o dinheiro é, vamos dizer, é o presente, né? Essa ganância. É claro que o dinheiro é necessário também, mas essa ganância de ficar rico e tudo mais, de ter bastante dinheiro para ter saúde, isso é uma ideia falsa. Ah, o dinheiro não traz saúde, pelo contrário, os grandes milionários, eles são assim bastante doentes, né? São não apenas doentes físicos, mas doentes mentais. Então, o indivíduo avarento é um doente. O indivíduo também que só procura prazer na vida é um indivíduo doente, um indivíduo que não dá valor ao trabalho. Então, eu gostaria que os nossos engenheiros aqui meio chineses falassem alguma coisa. O que que acha, César? Bom, Dr. Kepp, a respeito dessa questão da inversão, eu tenho a dizer o seguinte, que por muitos séculos e séculos a gente acreditava que o Sol girava em torno da Terra, né? Baseado pelos sentidos. Porque se eu olho para o Sol, eu não sei quem que está girando em torno de quem, né? Levou muito tempo até vir um homem genial lá, o Copérnico, e mostrar que quem gira em torno de quem é a Terra em torno do Sol. Então, essa inversão baseada nos sentidos é muito forte na nossa ciência atual, especialmente aqui no Ocidente. E por causa disso, com relação ao fenômeno eletromagnético, ocorre o mesmo problema. Hoje, a física invertida, essa física clássica, acredita que o magnetismo vem da eletricidade em movimento. E, na verdade, pelos trabalhos que o senhor vem realizando nesse campo, inclusive o senhor acabou de escrever uma nova obra chamada Magnetônica, que o senhor mostra que a energia essencial e fundamental do universo é o magnetismo, e que a eletricidade nada mais é do que o magnetismo aprisionado nos fios. Então, ele é muito, muito menor, a eletricidade, do que o fenômeno magnético. Então, o que, que acontece? Aqui no Ocidente, com relação ao motor, nós mostramos o nosso motor magnético para muitas entidades, e havia sempre uma espécie de uma dúvida se isso funcionava do jeito que a gente mostrava mesmo, porque a mentalidade ocidental é muito mais invertida do que a mentalidade chinesa, que eles são mais práticos. Eles não estão impregnados com essa teoria invertida do Ocidente. Então, lá eles veem um motor funcional, o cap motor, e eles veem pela prática, funciona, dá o resultado que a gente diz, então eles aceitam, então eles começam a fazer. Então, por exemplo, nós esse ano temos planejado inúmeros produtos para serem lançados no mercado, começando pela área de ventilação, indo para liquidificador, aspiradores de pó. E só para o telespectador ter uma, para o ouvinte, né, ter uma ideia, no caso de um ventilador de 150 watts de consumo, o convencional, nós estamos lançando no mercado um que vai consumir 25 a 30. Quer dizer, é um ganho de energia fantástico, porque nós, com a tecnologia CAP, fazemos melhor uso do magnetismo, o que pela tecnologia convencional não se faz. Um outro exemplo, um aspirador de pó, quando a gente vai no mercado, vê lá um aspirador 1000 watts. Na verdade, um aspirador de pó, pelo sistema CAP Motor, ele vai gastar no máximo 200 watts. Então, é uma economia de 800 watts no aparelho. Então, eu gostaria que o ouvinte prestasse atenção nisso e imaginasse o que isso significa a nível de salvação do planeta Terra, o melhor uso da energia, simplesmente porque agora nós temos uma melhor compreensão da energia magnética, que foi um conhecimento trazido pela aplicação do fenômeno da inversão na física tradicional que o Dr. Norberto Kapp fez. São fantásticas essas novidades que você está trazendo, né, César? E temos aqui também conosco o Roberto Frascari, que também é da equipe, né, dos engenheiros do Kapp Motor na China. E o Roberto, queria comentar alguma coisa? Eu estava pensando nessa questão, né, que as pessoas só pensam no lucro. Isso faz com que se seja utilizado na sociedade, por exemplo, motores que são de baixíssima eficiência, como a ventilação, aspiradores, motores de liquidificadores. Por quê? Porque eles são muito baratos e eles querem ter o lucro máximo, né? Agora, com a nossa tecnologia, é uma tecnologia que vai ser sustentável, né? Ela vai trazer grande economia de energia, o que vai beneficiar o país, tudo. E é praticamente quase o mesmo preço dessa tecnologia mais barata, mas muita gente tem reticência de investir nisso. Agora, os chineses não. Os chineses estão mesmo assim com a intenção de ter qualidade agora e com bom preço, né? E é isso que nós estamos fazendo agora com nossos ventiladores, né? E além dessa questão da economia, não é, Roberto, o magnetismo, né, o uso dessa forma de energia, traz também benefícios, né, para o ser humano como um todo e para a sociedade, por ser uma forma mais pura de energia, mais próxima da energia escalar original, não é assim? Sim, exatamente. No livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, o Dr. Norberto Kapp coloca que todos os fenômenos, sejam eles psicológicos, físicos ou biológicos, tem por detrás a mesma essência, o mesmo fenômeno, e esse fenômeno é o magnético. Se nós aproveitarmos melhor o magnetismo na tecnologia atual, toda a natureza física, biológica e psicológica, inclusive, vai se beneficiar com o uso dessa tecnologia mais harmoniosa, né? Temos também conosco o Dr. Marco Lira, que é da equipe de psicanalistas da CITA. Então, eu quis acrescentar nessa o que César está falando, que esse ambiente filosófico na China favorece também entender essa energia escalar, porque eles têm esse conceito Qi, que eles explicam que tudo é resultado desta função da energia Qi, que esse nosso mundo ocidental é muito invertido, nesse sentido que nós pensamos que toda energia é derivada da matéria. Mas lá eles já entendem, assim, pela filosofia deles, ok, questão da energia escalar, como nós chamamos. Temos também conosco as dentistas psicossomaticistas, doutora Heloísa, doutora Márcia, que trabalham com a trilogia analítica no atendimento aos clientes. Então, a odontologia, ela está muito invertida, né? Então, nós podemos citar como exemplos dessas inversões, essa questão, por exemplo, de tirar dentes do siso, falar que esses dentes não servem para nada. Ou então, mesmo tirar dentes naturais que a gente pode tratar e salvar, e colocar implantes, coisas artificiais no local. Por exemplo, essa questão também de fluoretar a água, dizendo que o flúor vai proteger das cáries, também é uma enorme inversão. Então, a odontologia, como ela segue muito essa questão do econômica, só do fator econômico. Então, tem atitudes, tem tratamentos, tem filosofias, né, que é só para visando o lucro, né, e não visando a saúde do ser humano. Sem dúvida. E a doutora Heloísa? Nessa área da odontologia atual, está muito voltada contra, né, os dentes naturais, visando o lucro. Um assunto que tem que tomar muito cuidado é clareamento dos dentes vivos. Porque ficam alegando que os dentes ficam mais bonitos, e ao contrário, ele perde até a própria translucidez. Fica um branco opaco, que aquele sorriso de caveira, né? Perde a estética e prejudica muito os dentes, porque desmineraliza os dentes. Então, esses procedimentos só fazem mal para os nossos dentes vivos. Então, tem que tomar cuidado, a pessoa não vai ficar mais bonita, ela vai se prejudicar, né? Com a saúde e com a própria estética. Um perigo, né, doutora Heloísa? Então, nós temos para vocês, ouvintes, uma novidade que está deixando muita gente contente. É o nosso curso introdutório de trilogia analítica. Porque vocês que gostam desses assuntos que são tratados no programa, a questão da energética, a nova física, a metafísica, a saúde psicossomática, psicopatologia, sociopatologia, a terapia da psicanálise integral e etc., vão poder ter tudo isso num curso introdutório, então realmente é um aperitivo para a trilogia analítica. Ele vai ser dado em 10 horas, 5 aulas de 2 horas, com início agora no mês de maio. Então, todos que quiserem maiores informações, entrem no nosso site www.keppacheco.com, www.keppacheco.com, ou no telefone da CITA, São Paulo 11 30 32 36 16. Temos aqui conosco também o jornalista José Ortiz, que inclusive é professor de português e redação na Escola de Línguas Millennium, não é, professor Ortiz? Exatamente. Eu queria dizer aos radiovintes que gostam desse nosso programa. Eu encontro muitas pessoas na rua que vêm falar desse programa, que eles ouvem diariamente, que esses assuntos aqui tratados são ensinados na Escola Millennium. Os programas de rádio são ouvidos lá em 9 idiomas: inglês, francês, italiano, espanhol, finlandês, sueco e português. Então, e é um método que lida com os bloqueios, é baseado nas descobertas do Dr. Kepp, é método terapêutico psicolinguístico trilógico. Então, as pessoas que têm interesse em aprender línguas podem ir nessa escola que agora acaba de uma aluna da Millennium ser aprovada em Harvard. Ela tinha bloqueios, não conseguia sair do país, apesar de muitas ofertas que ela tinha para trabalhar fora, ela não conseguia por causa do inglês. E agora ela conseguiu entrar em Harvard. Quem quiser mais informações, né? Nós estamos chegando no fim do programa. Eu gostaria de deixar o site da escola, é www.millennium-linguas.com.br. Não é sublinha, é tracinho hífen, né? Millennium hífen línguas. E o telefone é 3814-0130. Até o próximo programa.